pra falar, nós tem arma pra aniquilar rival também. Meu passado, meu presente, só Deus pra julgar. O escudo é Jesus Cristo, inimigo vai tombar. Vivência pra falar, nós tem arma pra aniquilar rival também. Meu passado, meu presente, só Deus pra julgar. O escudo é Jesus Cristo, inimigo vai tombar. Sem massagem, vacilão, que não é certo, cai pro chão. Para a favela vencer sem precisar portar oitão. Pra pôr rango na mesa, uso suor de boia fria. Ou usa arrastar o dedo pra esfriar o sangue da vítima. É lei da selva e um grito de medo. Na rodovia, nos 80 km, joga pra fora a vadia. Pode libertar o filho menor lá do cativeiro. Vamos embora pra CM, lá nós divide o dinheiro. Corre pro corre, não pare em transe. Almeja melhor e sai pra lá, olho grande. Busca o que te custa caro, que essa é a melhor roupa. Pega a touca, colete, um furador pra calar bocas de parafal. Governo vem pra matar em forma de policial. Se na troca morre o favelado, pra mídia é normal. Nada segura as traçantes, não. Meio colete, robôzinho, seu estranho pega na testa. Nós tem vivência pra falar, respeito pra cantar, as fita louca e os tiro de AK. Independente do hype, a voz do detento, que morre de apanhar no DP, mas nunca aguenta o parceiro. Da Gatorade pro cuzão de outra quadrilha, com a boca cheia de espuma, na praia da galeria. Pra mostrar que valeu a pena ser batizado, bagulho não é só andar armado, na favela e ter do lado uma pá de cocota que nunca vai pular na bala. Que empina o rabo pra fumar skunk, não vai tá na ala. Tem que dar tiro nos polícia, mostrar que não é em vão. Canela na mão, ter o vulgo de terrorista no X que cabia 4, nós tava em 12 bandido. É linda Vila Cândida, fina do Clebinho, bicho pega o couro, come. É a hora que cê pensa se vale a pena, quando acaba rendo só fica o nome. Vivência pra falar, nós tem arma pra aniquilar rival também. Meu passado, meu presente, só Deus pra julgar. O escudo é Jesus Cristo, inimigo vai tombar. Vivência pra falar, nós tem arma pra aniquilar rival também. Meu passado, meu presente, só Deus pra julgar. O escudo é Jesus Cristo, inimigo vai tombar.